Paz do Senhor! Antes de terminar essa mensagem de um minuto, quero que você se lembre de alguma pessoa que você esteja ajudando ou está perdoando e que não está te fazendo muito bem. Agora eu vou te dizer por quê. Eu fui ao médico com dores de cabeça, dor nas costas, dor no pescoço, e ele perguntou o que eu estava fazendo, e eu disse que estava carregando algumas caixas de livros, decoração aqui de casa. Ele falou: eu sei, você levantou o peso erradamente, você levantou a carga de uma maneira errada, você deveria dobrar os seus joelhos, pegar a caixa, o peso e levantar. Foi aí que eu aprendi a lição, porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo recomendando que devemos carregar a carga uns dos outros. Jesus também falou isso, mas nós levantamos de uma maneira errada, com ira, com rancor, com ódio, e aí nós perdemos toda a nossa alegria, força e saúde. Aprendi a lição. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.